Boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do programa Conversas. Esta é a última dedicada aos, podemos dizer assim, partidos ou coligações que discutem a liderança do próximo governo. Creio que não será ofensivo dizê-lo assim objetivamente. Pedro Nuno Santos é cabeça de lista pelo Partido Socialista. Ao fim destes 4 anos de governação, uma coligação que disse que tirou a troika do país, o PS tem centrado a análise na questão dos custos dessa retirada. Continua a manter essa crítica de que houve, digamos assim, uma intervenção demasiadamente violenta nesses 4 anos? Muito gosto que aqui estou para poder responder a algumas das questões que nos colocaram, algumas não, a todas as questões que me colocarem. O que nós temos dito é aquilo que nós, é lembrar aquilo que os portugueses vivem e sentem. Nós tivemos 4 anos muito duros. O primeiro-ministro Passos Coelho tem-se gabado de terminar a sua legislatura com alguma recuperação de emprego, mas nós não podemos deixar que ninguém se esqueça que, na realidade, o saldo destes 4 anos é profundamente negativo. Aliás, Passos Coelho lembrava, no debate que teve com António Costa, que na primeira metade da legislatura, de facto, foram destruídos 400 mil postos de trabalho, mas, entretanto, já foram criados 200 mil. Bom, aquilo que nós estamos perante o comportamento de uma espécie de bombeiro incendiário, que na primeira metade da legislatura impõe ao país um nível de austeridade insuportável, que tem como impacto destruição de emprego, destruição de investimento, queda de produto, para depois, na reta final da legislatura, depois de libertado algum oxigénio, não por ele, mas pelo Tribunal Constitucional, a economia começar a crescer e poder vangloriar-se de um crescimento anémico e de alguma criação de emprego, que está muito longe de compensar o emprego que foi destruído pela opção política de Passos Coelho e do PSD e do CDS. Porque nós todos sabemos, e é importante que isso fique claro, que aquilo que foi implementado e executado em Portugal não foi um memorando inicial negociado com o governo do PS e mesmo PSD e CDS. Não, foi um programa que era o dobro daquele que foi negociado. E essa foi uma opção desde o início de Passos Coelho. Passos Coelho, aliás, dizia ainda antes das eleições que o programa da Troika era o seu programa e que ia até para lá da Troika. E foi mesmo para lá da Troika. Logo no primeiro orçamento da coligação, a austeridade que foi imposta ao país foi o dobro daquilo que tinha sido negociado, com um prejuízo tremendo para a nossa economia, para o nosso investimento, para os nossos trabalhadores. Bom, e portanto chegar no final de uma legislatura e congratular-se porque se finalmente está a criar emprego, depois de terem destruído centenas de milhares de postos de trabalho, é não perceber aquilo que acaba um governante. Reparemos que se nós, por acaso, dessemos a vitória a quem governou desta maneira, a mensagem que nós estaríamos a passar aos políticos é de que compensa terem políticas que criem problemas na primeira metade da legislatura se isso facilitar que se acabe a legislatura com alguma recuperação, mesmo que ela não seja, não compensa toda a destruição da primeira metade. O governo acentuou a tónica nesse tipo de políticas como a chave para se credibilizar perante o exterior, não é? E hoje apresentar, segundo vai, no fundo, enunciando a questão de um financiamento que já é mais acessível, exatamente resultado dessa credibilização. O que nos está a dizer é que acha que isto não paga o preço. Mas primeiro, a proposta de credibilização e depois a redução das taxas de juros. Nós podemos apelidar Passos Coelho de credível quando estamos a falar de alguém que na campanha, e aliás acho que todos nós nos lembramos desta imagem porque ela ficou-nos na cabeça, quando uma menina numa escola confronta Passos Coelho e lhe diz: a minha mãe disse-me que o senhor, se ganhar, vai cortar o subsídio de férias e o subsídio de Natal. E todos nós nos lembramos que Passos Coelho, em plena campanha, diz à menina: não se preocupe, diga à sua mãe que nós não vamos cortar o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Bom, foi logo no primeiro orçamento. Foi logo no primeiro orçamento. E, portanto, não tem credibilidade. Quem promete uma coisa na campanha, da forma despoderada como é este exemplo, e faz exatamente o contrário. Mas é credível quem está 4 anos em confronto permanente com o Tribunal Constitucional apresentou 12, em 4 anos, 12 orçamentos de Estado. Bom, era suposto apresentar apenas 4. Mas a verdade é que, sistematicamente, apresentava orçamentos e propostas de orçamento que eram ilegais e, por isso, travadas pelo Tribunal Constitucional. Não tem credibilidade, Passos Coelho, não tem credibilidade esta coligação. Quando nos fala da redução das taxas de juros, só para terminar na questão que foi colocada, nós não podemos isolar Portugal daquilo que está a acontecer de facto na Europa. É consensual entre todos os economistas que a redução generalizada das taxas de juros na Europa se deve à intervenção do Banco Central Europeu. Isso não é uma invenção do PS. Os economistas, seja à esquerda, sejam os mais liberais, percebem o óbvio. Há uma intervenção do Banco Central Europeu, sem precedentes na sua história, que permitiu uma redução também histórica das taxas de juros. As taxas de juros baixaram em todos os países. E baixaram mais nos países que estavam com as taxas de juros mais altas. Eu quero lembrar, porque muitas vezes as pessoas esquecem, que apesar de tudo, onde as taxas de juros mais baixaram foi na Grécia. Porquê? Porque a Grécia está melhor? Não. A Grécia está pior. Mas porque tinha as taxas de juros mais altas. E por isso, todos os países da União Europeia, e nomeadamente Portugal, Grécia, Irlanda e Espanha, foram os países onde as taxas de juros mais baixaram. Deve-se ao governo de Passos Coelho? Não. Deve-se ao Banco Central Europeu e a Mário Draghi. Então a Europa fez, digamos assim, o acerto de agulha em tempo certo ou não? Infelizmente, a Europa ainda não fez aquilo que era necessário. Quem fez foi o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu esgotou, aliás, tudo aquilo que podia fazer para ajudar à recuperação económica. Temos o Banco Central Europeu, neste momento, a comprar dívida pública dos Estados. E, portanto, não há muito mais que o Banco Central possa fazer, mas pode fazer a Comissão Europeia, podem fazer os governos da União Europeia, nomeadamente deixar de insistir na tecla da austeridade, que infelizmente aquilo que teve como consequência foi aumento de pobreza, aumento de desemprego, aumento da imigração nos países mais atingidos e recuo na economia. Já voltaremos às questões económicas, mas eu gostava de lhe pôr a seguinte questão. Cada líder marca o partido, isto é, cada líder tem a sua personalidade, a sua ideologia, digamos uhum. mesmo assim. O anterior líder do Partido Socialista assumiu-se como adepto da terceira via, ou seja, uma situação intermédia entre social-democracia... O anterior líder do PS, só para lembrar, foi António José Seguro, portanto, o antepenúltimo. É desse que quer falar. Obrigado pela correção, obrigado. Portanto, estamos a falar do engenheiro José Sócrates. Uhum. Ele assumiu-se como adepto da terceira via, ou seja, uma situação intermédia entre social-democracia e liberalismo, implementada por Blair, pelo líder trabalhista Blair, na Grã-Bretanha. Neste caso, que tipo Partido Socialista nós teremos? Aliás, convém até recordar, como um determinado momento em que se falou que o Partido Socialista tinha ultrapassado o PSD pela direita uhum. nessa perspectiva. Teremos hoje um Partido Socialista de António Costa mais à esquerda? Eu não quero discutir, obviamente, de 2011, e eu sei que a questão que me está a colocar é 2015, mas António Costa, no debate que teve com Passos Coelho, assumiu que foram cometidos erros. Sem qualquer problema, António Costa assumiu que o PS também, nas suas governações e na governação anterior, também cometeu erros, fez coisas muito importantes, cometeu erros, e que o PS aprendeu com esses erros. Aliás, quando no debate António Costa diz obras públicas faraónicas não estão no programa do PS, esse é um sinal de que o Partido Socialista aprende também com a sua própria, com a sua própria governação, com aquilo que faz de bem e com aquilo que faz de mal, e é assim que deve ser. Agora, o que caracteriza também António Costa é um compromisso inabalável na defesa do Estado Social. E quando nós falamos desta coisa de Estado Social, o que é que estamos a falar? É preciso concretizar. Estamos a falar de uma escola pública, de qualidade para todos e que foi fortemente atingida nos últimos anos. Estamos a falar de uma saúde pública, acessível, onde nós sabemos que podemos ser tratados com dignidade, sem estar ansiosos, com a possibilidade de saber se vamos ter cuidado de saúde para nós. Uma segurança social pública, universal, para todos, para que as nossas pensões, a nossa poupança, não esteja à disposição da especulação financeira, mas esteja sim na segurança social pública. E por isso, este é talvez um dos compromissos mais importantes que António Costa sempre teve ao longo da sua vida e tem nesta campanha em particular, em que os nossos serviços públicos nunca estiveram tão ameaçados. E essa é uma característica muito forte nele, como é também, perdoa-me, dizer, na economia, na modernização da economia. Porque enquanto que a opção deste governo é baixar impostos para as grandes empresas, para aquelas que são lucrativas, independentemente delas criarem ou não emprego, independentemente delas serem exportadoras ou não, António Costa tem uma visão diferente. A economia precisa de investimento na ciência, na investigação, nas qualificações, porque só assim a conseguiremos modernizar de forma sustentável. Teremos um Partido Socialista diferente. Temos um Partido Socialista que quer... O Partido Socialista, aliás, António Costa tem-no dito, assume toda a história do PS com muito orgulho. Aliás, lembrando também, a propósito do Estado Social, e por isso podemos recuar, que o Serviço Nacional de Saúde, tão importante para todos nós e que prometeu aos portugueses atingir patamares de saúde equivalentes aos países mais desenvolvidos do mundo, o Serviço Nacional de Saúde foi fundado pelo Partido Socialista. E foi em 79. E por isso o PS tem os seus valores desde sempre, vai obviamente aprendendo e ajustando-se aos novos tempos. E por isso temos um Partido Socialista que continua a defender uns serviços públicos de qualidade para todos e tem uma política de modernização da economia essencial para criar emprego. No entanto, muitos comentadores, mais ligados aos setores conservadores, continuam a dizer que as propostas da esquerda para ganhar as eleições depois não se concretizam na prática quando chegam ao governo porque são confrontados com uma realidade que não é compatível com as suas orientações. E dão um exemplo não só da Grécia, mas sobretudo do socialista Hollande na França. Imagina que isso, ou admite que isso possa se repetir em Portugal? Bom, não. E por uma razão muito simples, sabe? Que o Partido Socialista fez uma coisa que a coligação não fez. Apresentou um programa quantificado. Nós temos um cenário macroeconómico que esteve na base do nosso programa e as nossas contas estão lá. Isto é, as propostas que nós apresentamos estão enquadradas nas regras que estão definidas pelo Tratado Orçamental e pela União Europeia. E por isso, dentro das regras que já hoje estão definidas, o nosso programa é viável e é possível de executar. E desse ponto de vista, o PS está a fazer este combate eleitoral, esta campanha, com uma transparência e com um rigor que a coligação não quer e da qual fugiu. E por isso eu acho que nós podemos estar, sobre esse ponto de vista, descansados. Nós queremos mudar a política em Portugal de forma responsável e nós fazemos essa mudança com um conjunto de medidas que estão enquadradas num cenário macroeconómico que está aí para ser discutido. E esse aliás, cenário deixa margem para surpresas. Deixa-me só dar esta nota para lembrar que o PSD, aliás, assinado pelo Marco António Costa, fez 29 perguntas sobre o nosso cenário macroeconómico. Nós respondemos às 29 perguntas e não houve réplica, ou não houve tréplica. E por isso nós apresentamos um cenário macroeconómico, apresentamos contas, estávamos disponíveis para que elas fossem analisadas e foram. O mesmo não podemos dizer da coligação. E há margem para surpresas ou não? Normalmente quando se chega ao poder diz-se que não era bem assim, a conta... Isso disse Passos Coelho, o que não deixa de ser interessante. Passos Coelho negocia o memorando, lembram-se com certeza de Eduardo Catroga, das fotografias que Eduardo Catroga tirava do telemóvel, das reuniões, fez questão de dizer estamos muito orgulhosos com este desfecho final, o PSD influenciou, e depois Passos Coelho vem dizer que foi surpreendido. Bom, nós tivemos a Troika cá, Passos Coelho, PSD participou nas negociações com a Troika, houve de facto uma surpresa, que é preciso para sermos honestos, houve uma surpresa orçamental em setembro e essa foi a dívida da Madeira que esteve escondida e que foi descoberta em setembro, mas representou mais 1%. Portanto, quem diz que foi surpreendido foi Passos Coelho. Nós fizemos as contas, elas estão aí para debate, o PS não esconde aquilo que sabe que vai enfrentar e adaptou o seu programa às restrições orçamentais que tem. O Partido Socialista, ser governo, vai viver com as regras atuais da União Europeia ou irá ter uma postura de modificação? Estou-me a lembrar, por exemplo, da estrutura do euro, das políticas fiscais, que são diferentes em cada país, termos toda esta estrutura económica. Vai lutar para que haja uma reforma no modelo atual que hoje dizem que é mais competitivo e pouco social? Uhum. Enfim, qual vai ser a postura do Partido Socialista a ser governo na União Europeia? Essa é uma questão muito importante porque nos permite nos distinguir a matéria europeia e da relação com a Europa, nos distinguirmos tanto da coligação como dos partidos que estão à esquerda do Partido Socialista. Porque, por um lado, nós temos à esquerda do PS partidos que estão disponíveis para uma estratégia de confrontação. Aliás, já disseram várias vezes, nós temos uma proposta de reestruturação da dívida e que vai ter que ser aceite. Nós vamos chegar lá, aliás, a líder do Bloco dizia que o PS tem medo que lhe batam com a porta na cara. Nós não temos medo, mas nós temos a consciência de que há propostas que não dependem só de nós. E o Partido Socialista há uma coisa que não quer, é sair do euro ou romper com a União Europeia. E por isso nós temos esta atitude que é num primeiro momento, cumprir, não é num primeiro momento, cumprir sempre as regras que nós temos acordadas com os nossos parceiros. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar com os nossos parceiros para ir modernizando, mudando, alterando algumas das regras que criam dificuldades aos países da periferia. Foi o que tentou o Syriza. Bom, não, o Syriza não tentou isso. O Syriza teve uma estratégia de confrontação com a União Europeia. Aliás, mostrou uma grande inabilidade, uma grande inexperiência. E os gregos pagaram essa inexperiência. E isso caracteriza-se em partidos que estão à esquerda do PS, que não têm, obviamente, a experiência governativa e que poderiam colocar Portugal numa situação complicada. O Partido Socialista é um partido com uma larga experiência de governação, de relação com a Europa, e é um partido, desde quase a sua fundação, profundamente europeísta, portanto, comprometido com o projeto europeu. Mas, ó Pedro Nuno, isso não é fechar a porta a um cenário que possa ser útil e ter uma instrumentalização prática depois das eleições? Bom, vamos ver, mas desculpe, na relação com os partidos... Na relação com os partidos da esquerda? Há uma coisa que nós nunca vamos aceitar. Nós nunca vamos aceitar que Portugal corra o risco da saída do euro. A saída do euro seria traumática para a nossa economia, bom, e desde logo para o poder de compra dos portugueses, como nós sabemos, pensando no eleitorado, que normalmente está nas preocupações do PCP ou do Bloco de Esquerda, estamos a falar de dos trabalhadores, dos nossos empregados, que têm prestações sociais, ou dos nossos reformados, que seriam confrontados com uma perda de rendimento em cima do que já perderam, provocado pela direita, uma perda de poder de compra tremendo com a desvalorização da moeda, da nova moeda, caso isso acontecesse. E por isso nós queremos entendimentos que nos permitam governar, mas que não ponham em causa a nossa permanência no euro, porque nós não queremos catástrofe para Portugal. Nós queremos recuperação, queremos crescimento. E isso distingue-nos. Nós queremos mudar a Europa, mas não contra, não em confrontação com os nossos parceiros europeus. E também rejeitamos a atitude que a coligação de direita, e essa sim também muito igualmente gravosa, teve com os parceiros europeus. Passos Coelho, em nenhum momento, na relação com Merkel, aparecia como o representante do povo português. Ele aparecia, sim, em Portugal, como o representante da Merkel. E essa não é a atitude nem a relação que nós queremos. Nós queremos um primeiro-ministro que tenha o orgulho na defesa do seu país, na defesa do seu povo. Mas nós fomos, deixe-me dizer isto. O Partido Socialista foi sempre o representante do europeísmo em Portugal. Nós queremos e temos de ser agora os representantes e os defensores do patriotismo português em Bruxelas. E António Costa personifica bem essa liderança. Mas concretamente, revê-se naquelas pessoas que dizem que a economia portuguesa sofre por ter um euro que é desajustado à nossa realidade económica, ainda por cima que Portugal tem de competir com países que têm políticas fiscais agressivas, ou seja, o Partido Socialista entende que a atual estrutura do euro deve ser modificada ou tem só aspectos pontuais a ser corrigidos? A atual estrutura do euro deverá evoluir, deverá ser alterada, ela dificulta a recuperação de países como o nosso. Isso é ponto assente, estou de acordo, não estou a dizer que pensa isso, mas estou de acordo com aquilo que me confronta sobre a zona euro. Outra coisa diferente é, sabendo isso, querer um mal pior, que é colocar em risco a nossa permanência no euro. E por isso nós devemos, consciente das dificuldades, dos desafios que pertence ao euro nos coloca, nós devemos trabalhar com os nossos parceiros para que se possa evoluir, mudar muita coisa no próprio euro, nas próprias regras da zona euro, mas não em confronto, num confronto que nos possa colocar numa situação bem pior do que aquela que nós já temos hoje. Participou na comissão de inquérito sobre o BES. Alguns analistas disseram que a moderação do Partido Socialista, e nomeadamente a sua, que estamos a falar com a pessoa que esteve diretamente, a moderação do Partido Socialista na Comissão de Inquérito, nomeadamente desculpando ou desvalorizando a participação do Governo no processo, porque o Partido Socialista também tem as mãos relativamente manchadas no BES. Não, não tem nenhuma mão manchada no BES, e deixe-me dizer que está a ser relativamente injusto. Porque se perguntei. Acompanhou... Correto, mas, não, mas essa ideia... Se acompanhou toda a comissão de inquérito, nós, a determinada altura, chegamos a ser acusados de estar a ser demasiado severos. O que nós, seja com Ricardo Salgado, seja com o Governo, seja com o Regulador... O que nós nunca quisemos foi que aquilo se transformasse numa caça às bruxas, que permitisse ao Governo e ao Regulador limpar as mãos das suas responsabilidades. Isso nós não queríamos, porque, infelizmente, o caso BES mostra bem a forma como este Governo gereu o país nos últimos anos. Porque a vontade que o programa de ajustamento terminasse era tanta, no prazo certo, que se foi empurrando o caso BES com a barriga para depois da Troika sair. E por isso é que o BES só rebenta, depois já da Troika sair, quando na realidade o problema já existia em 2013, e o regulador já conhecia o problema em 2013, e o Governo já conhecia o problema do BES em 2013. E por isso o Partido Socialista não tem problema nenhum com o BES, não tem mãos manchadas, como dizia, relativamente ao BES, antes pelo contrário. Nós fomos sempre alertando e fizemos um combate duríssimo, não só à forma como o BES foi gerido, mas também à própria regulação do Banco Espírito Santo e à forma, mais uma vez, e isto viu-se outra vez no debate com António Costa, como Passos Coelho foi sempre se escondendo. O caso do BES foi mais um caso em que Passos Coelho escondia. Neste caso, escondia-se atrás do Governador. E que garantias é que há de futuro e que mecanismos pode dar a classe política para que isto seja evitável, mesmo que seja noutro tipo de cenário, com outro tipo de protagonistas, outro tipo de artimanhas? Deixe-me dizer duas coisas, porque ainda antes desse perigo nós temos um problema não resolvido, e já iremos à questão que colocou, porque é uma questão muito, muito relevante. Mas antes de dar a resposta a essa questão, deixe-me lembrar que nós ainda estamos com um problema por resolver. É que esse problema não está resolvido. Como sabem, o BES foi alvo de resolução. Dessa resolução surgiu um novo banco, que se chama Novo Banco. Bom, a verdade é que este governo tinha-se prometido vender o Novo Banco até julho. Nós já estamos em setembro, até finais de julho. Porque a Comissão Europeia tinha dito que se o banco não era vendido até 31 de julho, o déficit de 2014 ia ser acrescido do dinheiro que foi injetado no Novo Banco. Quanto é que foi injetado? 4.900 milhões de euros. 4.900 milhões de euros, sendo que 3.900 milhões são empréstimo dos contribuintes. E o Primeiro-Ministro prometeu sempre aos portugueses: não, esta é uma solução maravilhosa, porque esta solução da resolução não vai ter custos para o contribuinte, porque quem vai pagar é o sistema financeiro. Bom, até ver, o Novo Banco está a dar prejuízo e ele ainda está nas nossas mãos, porque o Governo foi incapaz de vender, não conseguiu vender até agora o Novo Banco. Qual é que é o problema e qual é que é o custo para o contribuinte? Primeiro lugar, a Caixa Geral de Depósitos é um banco público e, desde logo, há, através da Caixa Geral de Depósitos, um custo direto para o contribuinte. Segundo, a banca tem que cumprir rácios mínimos de capital. Nós sabemos que o sistema bancário português não está numa situação folgada. O que quer dizer, porque a lei diz também que se o pagamento desses 4.900 por parte da banca colocar em risco os outros bancos, que se vai adiar o pagamento. Nós já tivemos alguns banqueiros a dizer: não, em 20 anos, daqui a 20 anos. O que quer dizer que o empréstimo que foi feito por nós, por vocês os dois, por mim, por todos os portugueses, ao Novo Banco, vai ser transformado num empréstimo a médio e longo prazo à banca. E, portanto, provavelmente só daqui a 20 anos é que vamos reaver o dinheiro que já lá metemos. Porque até agora só houve custos para o contribuinte. Mais, se a banca, quando a banca, ao pagar aquilo que foi injetado, o empréstimo foi dado pelo Estado, obviamente que vai ser menos esse dinheiro que vai chegar à economia via crédito. Porque se vão ter que pagar um empréstimo, vai chegar menos dinheiro à nossa economia. Portanto, vamos sofrer depois também indiretamente, porque a economia terá menos crédito. Isto é, esta solução tem custos enormes para o contribuinte. E temos aqui um problema em mãos que Passos Coelho não conseguiu resolver até ao final da sua legislatura. E agora, só para responder à questão, em 30 segundos dizer que o Partido Socialista, no final da Comissão de Inquérito, apresentou um pacote de alteração legislativa que tinha como objetivo minorar tentar evitar problemas semelhantes no futuro. O que é que fez a coligação? Votou, PSD e CDS votaram contra praticamente todas as propostas que fizemos. Por isso, se o PS for governo, vai tirar da gaveta o documento. Obviamente, se nós ganharmos eleições, vamos voltar a recuperar medidas que tenham que disciplinar o sistema financeiro, porque nós não podemos suportar mais o sistema financeiro a fazer lucros muito grandes nas fases boas e nas fases más, sermos nós a ser chamados a pagar os desmandos de alguns banqueiros e de alguns bancos, obviamente não todos. O caso BES teve consequências não só para os clientes do banco, e nomeadamente esta questão dos que investiram em ações e papéis comerciais no BES, mas também numa grande empresa portuguesa que é a Portugal Telecom, e pegando nesse tema para a questão de âmbito regional, temos a PT Inovação, que com a reestruturação da empresa vai ter grandes consequências. O Partido Socialista vê alguma solução, tendo em conta até que Aveiro é reconhecido como a terra dos ovos moles e da tecnologia e inovação, vê alguma maneira de recuperar, digamos assim, esse modelo? Nós, o cluster das telecomunicações em Portugal é em Aveiro. E uma das principais razões para isso chama-se PT. PT Inovação. A PT Inovação foi uma empresa muito importante no desenvolvimento desse cluster das telecomunicações e de centenas de pequenas e médias empresas ligadas ao setor das telecomunicações. Muitas empresas que, na fase inicial das suas vidas, trabalhavam praticamente para a PT, como sabem, e que depois conseguiram autonomizar e foram reduzindo a dependência face à PT Inovação. Nós devemos muito o país e Aveiro ao trabalho de inovação que a PT foi fazendo quando era uma empresa pública. E continua a fazer. Não estou a dizer que a PT Inovação deixou de fazer inovação. Agora, corremos o risco de perder a PT Inovação, e a verdade é que, infelizmente, um governo ideologicamente fanático, que achou sempre que tudo o que é privado é melhor do que aquilo que é público, não cuidou de assegurar que neste processo de privatização e de revenda da PT se punha em risco a PT Inovação. E por isso, consciente de que a PT não é hoje uma empresa pública e que, portanto, não depende diretamente do governo, o governo ainda pode fazer muito, usando a sua magistratura de influência junto da PT, junto de quem hoje é dono da PT e portanto, a PT Inovação, para que a PT Inovação se mantenha. Porque ela é uma mais-valia para Aveiro, para o país, para a inovação em Portugal, mas é também para a PT. E aí, não sendo ela hoje propriedade pública, temos pelo menos a obrigação de, utilizando a magistratura de influência, fazer ver quem investiu na empresa, de que aquela é uma empresa que merece ser preservada, porque ela é importante. E lembrando as inovações que a PT Inovação deu ao mundo. Não é só a PT Portugal, deu ao mundo. E por isso é um dos ativos que nós temos que defender no distrito e no país. Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista mudou de liderança, chamemos-lhe a meio da legislatura, ou designando desta forma, balizando temporalmente a questão, havia a expectativa de descolagem, que aparentemente, por aquilo que as sondagens vão dizendo, não aconteceu. A pergunta é esta. Ainda não aconteceu. Acontecerá no dia 4 de outubro. Mérito da governação ou de mérito da liderança do Partido Socialista? Pergunto-lhe desta forma. Não, eu dizia... Porque é que estão ali hoje, tão aparentemente próximos, ainda não é? Hoje eu dizia, lembrava numa entrevista na SIC, eu disse em julho que não me surpreenderia nada se as sondagens dessem empate até ao último dia. Nós vemos num contexto de grande incerteza, dúvida por parte dos cidadãos, que é natural. As pessoas estão desacreditadas na política, desacreditadas com os políticos, e isso causa aquilo que nós vamos vendo nas sondagens também, que é um número de indecisos histórico, de 20% de indecisos nas sondagens, que revelam isso mesmo, uma grande desconfiança face aos políticos. E estes últimos 4 anos agravaram essa desconfiança. Portanto, há aqui um trabalho que está a ser feito de recuperação de confiança, por isso é que o lema da campanha do PS é mesmo confiança, e eu não tenho dúvidas de que nós, no dia 4, no momento em que as pessoas vão votar, decidir, não vão perder a oportunidade de dar início a um novo ciclo nas nossas vidas e na vida do nosso país. Pegamos numa expressão de rua e popular, espero que ninguém leve a mal para caracterizar um bocadinho os políticos, mas de que a escolha é feita aqui um pouco entre os cobradores? Quem é que vai ser o cobrador? Uhum. Isto, de alguma forma, retira uma certa carga, a tal carga ideológica, uhum, de matriz, de governação. Há margem para ter marcas diferentes nessa governação, claro, quando as pessoas na rua dizem que o que estamos a escolher é, no fundo, o cobrador? Quem é que nos vai cobrar? Quem é que nos vai tirar? Deixe-me dizer que nós fizemos as contas e em 4 anos, e compreende-se algum desse discurso, porque nestes últimos 4 anos, eu não sei se sabe, mas os impostos aumentaram 83 vezes, as várias taxas, algumas das taxas e alguns impostos, mais do que uma vez. 83 vezes. Nós não nos esquecemos, não é o PS, foi Vítor Gaspar, Ministro das Finanças, que foi ele que apelidou aquilo que nós sabíamos que era enorme, mas foi ele. Um enorme aumento de impostos, nunca visto. Faça aquilo que estava no memorando, porque depois às vezes já há uma confusão e a direita gosta de confundir o debate e diz não, isto estava no memorando. Faça o memorando. Por exemplo, o IRC e o IVA aumentaram 16 vezes mais do que aquilo que tinha sido acordado com a Troika. E, portanto, não tenha dúvidas que há diferenças. E no programa, mais uma vez, contabilizado, com contas feitas, que foram escrutinadas por analistas e pelo próprio PSD, nós conseguimos, dentro das metas e das regras definidas pela Europa, começar a baixar e a devolver salários. Nós devolveremos os salários que foram cortados nos 2 primeiros anos, a sobretaxa também nos 2 primeiros anos e a reposição de algumas prestações sociais que foram cortadas. E isto pode ser feito sem pôr em risco as metas orçamentais que nós temos, a que nós estamos obrigados, e as nossas contas provam que isso é possível. E por isso, queria dar esta nota, nós não há, com grande responsabilidade, o Partido Socialista quer mudar a forma com que se governa em Portugal, sem incumprir aquilo que são os acordos que nós estabelecemos com os nossos parceiros, com quem nós queremos, obviamente, continuar a trabalhar. E por isso os políticos não são todos iguais. E se António Costa mostrou já, nos últimos anos então, é de que, por exemplo, em Lisboa, deixem-me vos lembrar, António Costa foi a votos 3 vezes e de cada uma das vezes teve mais votação do que na eleição anterior. Porque António Costa fez sempre mais no mandato do que aquilo que tinha prometido no início. E essa é uma grande diferença face a Passos Coelho. Passos Coelho fez menos do que o que prometeu e aquilo que prometeu não cumpriu. António Costa mostrou na Câmara Municipal de Lisboa que é possível ser diferente, que é possível prometer menos e acabar a fazer mais. O Presidente, há cerca de um mês, Presidente da República, um mês e meio, apelava quase às maiorias absolutas, dizendo que dificilmente iria dar posse a um governo minoritário. Mas isto está a desenhar-se de outra forma e o discurso também se foi desenhando de outra forma. Como é que antevê o cenário político depois das eleições de 4 de outubro? Já vos disse que está confiante que ainda vai disparar, nem que seja no dia 4, mas se isso não acontecer e de facto houver aqui equilíbrio de forças, Portugal vai entrar em clima de instabilidade ou tem condições para ser governável? A estabilidade governativa é um valor importante e pelo qual nós estamos a batalhar. E é nesse cenário que nós estamos a trabalhar e a fazer esta campanha. E nós não temos... As sondagens dizem-nos várias coisas. Ainda nos dizem que nós estamos empatados, mas diz-nos outra coisa. Que só há um partido que pode derrotar a coligação de direita. E esse partido é o Partido Socialista. É assim. As coisas são como são. E as sondagens são muito claras. Não há mais nenhum partido que possa derrotar o PSD e o CDS. E eu julgo que no decorrer da nossa campanha e da campanha em Portugal, até ao dia 4, isso tornar-se-á cada vez mais claro, e nós temos a convicção que o eleitorado não vai querer desperdiçar o seu voto e vai reforçar a votação no Partido Socialista para garantir que a coligação é derrotada e para garantir que nós teremos uma governação com estabilidade. Porque infelizmente em Portugal, nós temos um problema à esquerda do PS. Esse problema traduz-se no facto dos partidos à esquerda do PS fugirem da responsabilidade de governar. Governar é desafiante, governar causa tensão também interna nos partidos, obriga os partidos a fazer escolhas difíceis, obriga até a que às vezes a popularidade baixe. Bom, mas a PS existe e quer governar, é para isso que está na política. Infelizmente há partidos à esquerda do PS que preferem maximizar a sua representação eleitoral, mas não assumir o risco de governar. E por isso, e infelizmente essa é a realidade à esquerda do país, todos nós a conhecemos, não vale a pena mistificarmos essa realidade, ela não é infelizmente um mito urbano, é mesmo verdade, e por isso nós quisermos, por um lado, derrotar a direita e iniciar a mudança em Portugal, e ter um governo com estabilidade, só há um partido, esse partido é o PS. Pedro Nuno Santos, o agradecimento por esta entrevista ao programa Conversas. Voltamos já depois de um curto intervalo com a última entrevista, Luís Montenegro, cabeça de lista pela coligação.